Imagine um chip que funciona dentro do corpo humano e armazena todas as informações sobre a pessoa. A nova tecnologia está em teste nos Estados Unidos e já chegou ao Brasil. A escassez de água é um dos maiores desafios a serem enfrentados ao longo do século XXI. Vixe! Furacões pelo mundo desabrigando as pessoas. Milhões de seres humanos voando que nem moscas. Casas destruídas, periga a todo instante. Fim dos tempos se aproximam, você vai este tsunamis. A água que nós temos vai gerar uma grande guerra. Países bem armados em busca das reservas. Ataque terrorista, suicidas homicidas. Já nascem pra matar, ainda explode a própria vida. Superando, vivendo, acreditando, lutando, sobreviver é um detalhe. No jogo da vida dos manos, isso não tem que ser, tem conceito e proceder. Saber a hora certa de parar pra não morrer, correr atrás do certo, sem deixar falhas. O crime é podre, não é fã de canalhas. Quem te falou que o amor se compra com dinheiro? Quem te falou que os gritos têm herdeiro? Tá tudo errado, eu me recuso a dizer que não presto. Criança nas ruas sonhando com a 380. No ano 2000, o Brasil virá um inferno. É pacto por dinheiro, igreja, governo. Fecha mais um L, é tempos modernos. Na Bíblia tá escrito, apocalipse chegou. Quem são os escolhidos? Quem vai pra Terra Santa com a volta de Cristo? Pensa, reflita, brinda aqui com nós. Esquece a vida louca um instante, rapaz. O mundo está sujo, mas dele eu faço parte. Arena é pra guerreiro e não para covarde. Dia a dia, a guerra, batalha é constante. Mas tem que ser de rocha pra vencer esse gigante. Tô na guerra, na batalha, eu quero vencer. Mostrar pra todo mundo que eu não uso dublê. Sou quem sou, sigo em frente, não quero nem saber. Se você está comigo, também tô com você. Aí não sou bonito, mas eu trago comigo respeito, atitude, no rap compromisso. E torço por você que na rima encontrou um motivo pra viver, tamo junto, demorou. Assim que tem que ser, o justo pelo justo. Errado não é certo, se liga vagabundo. Dos bang eu nasci, tento sobreviver. Na lei dos bichos soltos é viver ou morrer. Hey, é assim que tem que ser. Na lei dos bichos soltos é viver ou morrer. É viver ou morrer. É viver ou morrer. O curso de ebola que está atingindo a África atualmente é o mais devastador de todos os tempos. Já matou centenas de pessoas. Século 21, a guerra não parou. O tic-tac do relógio, ele apenas começou. Ideia consciente, comédia não tem não. Mas eu uso selvagem, feroz como um leão. No cangaço que eu vivo, tem que saber chegar. Tem vários inimigos querendo me derrubar. Invejosos talvez, com ódio, maldade. Só Deus pra mostrar o caminho da verdade. Paro, reflito no meu subconsciente. Desacredita não, vai na fé, segue em frente. Eu sei que não tô só, tem vários do meu lado. Que não perde o compasso, chamados de aliado. Outro dia o maluco me parou e disse o Zeca. Faz a tua parte, que o resto é o resto. Valeu, parceiro, que vale é o respeito. Ao contrário do que eu vejo, preto matando preto, gente snob, propino preconceito racial. Rico, pobre, desigualdade social. Ó, pátria amada, idolatrada. Ordem e progresso no Brasil é palhaçada. Investimento vem com força na PM e nos presídios. E o ecossistema tomado por edifícios. Olho grande ambicioso que vem lá do estrangeiro com malote de dinheiro. Bovespa, dólar e euro. Bovespa, dólar e euro. Desvio de verba com a Petrobras, com o Banco Marca. Porque no Brasil é assim. Você tem um grande escândalo de corrupção por semana. Dá pelo menos um salário mínimo de dívida, que aí você vai ter uma renda de 6 mil e por mês. Com mil reais, portanto eu preciso de 7 milhões de reais. Geração, geração, geração.